Vitor e Léo, o tempo não apaga, encerrando nosso espaço aberto desta sexta-feira. Eu tô indo embora, tô de volta segundona com muito mais músicas pra você, 2 horas só com sucessos no espaço aberto. Obrigado a todos pela audiência, pela paciência, um ótimo final de semana pra todo mundo, divirtam-se bastante, descansem muito e até segunda, se Deus quiser. Tchau! Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço aberto, espaço aberto.